cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade, aquelas que o coração arde. 992-5003. Olha eu recaindo outra vez. Olha eu recaindo outra vez. Vem, vem.